errado. Eu acho que isso é uma virtude. O Padre Lima é uma pessoa muito humilde, demonstrou que é uma pessoa hábil a chamar um grupo. E hoje o Farid, ele tem uma coisa muito importante lá do Brasil, ele tem grupo. Basta ver na organização de partido, basta ver no número de coligação, basta ver nas lideranças que estão demonstrando apoio. Então isso é importante. Isso não é fruto só de poder, de argumento e autoridade. Isso é fruto do trabalho, né? Agora, se nós ficarmos só na crítica, se nós ficarmos só no pessimismo, a cidade não melhora. Então eu tenho que me posicionar. Uma pessoa que foi bem votada numa eleição para prefeito não pode ficar calada. Ela tem que se posicionar. Então eu estou me posicionando agora pedindo para as pessoas que acreditarem em mim, que votaram no Giovanni, para acreditar, para dar um voto de confiança, que eu estou dando um voto de confiança no Farid e principalmente no Walter, que é uma liderança nova, que eu acredito que a Câmara Municipal vai estar bem representada.